Aleluia, Jesus, abre as suas vidas. Em Êxodo 32, versículo 19. Êxodo 32, 19 diz assim: quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedras que estavam carregando e as quebrou. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo, moeu até virar pó, espalhou o pó na água e em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe que esse povo está sempre pronto a fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver ao lado do Senhor, chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá para o acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3 mil homens. Só até aqui, amém? Senhor, vem falar conosco nessa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa a minha vida, Espírito Santo de Deus. Que seja o Teu Espírito a falar, o Teu Espírito a comandar aqui, Senhor. Nós Te entregamos essa reunião, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nessa passagem, Moisés estava lá no monte com Deus, né? E a Bíblia diz que ele demorou para descer. E aí o povo diz para Arão: Moisés está demorando para descer. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aquele homem que tirou a gente do Egito está muito tempo lá em cima e não desce. Faz para a gente um outro Deus pra gente, que a gente possa adorar, porque está demorando demais. E aí Arão mandou as pessoas tirarem os seus brincos, seus anéis, e derreteu no fogo e colocou no molde lá e fez um bezerro para as pessoas adorarem. E aí eles começaram a adorar aquele bezerro, dizer que o bezerro tinha tirado eles do Egito. E Moisés falou: a presença de Deus, né? Aí Deus falou para Moisés: melhor você descer lá. Desce lá porque o povo já pecou, já está adorando outro Deus. Vai até lá. E aí Moisés, ele pega as placas que Deus tinha escrito, os mandamentos, e ele desce com as placas. E aí quando ele escuta um barulho, José falou: acho que está tendo guerra lá, alguma coisa. Aí Moisés falou: não, acho que está tendo festa. Eu estou ouvindo música de dança. Parece que o povo está fazendo uma festa lá fora. E quando ele chega lá no acampamento, lá com as tábuas de pedra, que ele olha aquele bezerrão lá de ouro e o povo tudo dançando em volta, adorando aquele bezerro, a Bíblia diz que ele tapa as pedras no chão e ele quebra as pedras que o próprio Deus tinha escrito. E ele fica furioso, né? Ele pega aquele bicho, ele derrete ele no fogo de novo, mistura na água e dá para as pessoas beberem. E ele fala: quem é que ama Deus? E os levitas vêm e ele fala: então você tira a sua espada agora. E sai matando todo mundo. E matou os vizinhos, e matou os parentes. E foi mais ou menos, a Bíblia diz que uns 3 mil homens morreram naquela ocasião. Agora, eu fico imaginando a cena, né? Moisés, ele estava à frente daquele povo e foi lá em Faraó. E eles passaram por tantas coisas e eles viram tantos milagres acontecendo ali. Deus livrando ele de tantas pragas, de tantas coisas que pegava nos outros, pegava neles. E de repente, demora um pouquinho para ele voltar. Eles falam: ai, o que será que aconteceu com ele? Será que foi esse Deus mesmo que tirou a gente do Egito? Será que a gente não se enganou? Eles tinham sido escravos a vida inteira, uma vida toda de escravidão, e Deus tirou eles da escravidão. E ali eles tiveram dúvida e fizeram outro Deus. E aí eu imagino o nível de frustração que Moisés teve naquela situação, de olhar aquele povo e ver que naquela condição, depois de tantos milagres, tantas maravilhas que Deus tinha feito, Moisés, ele estava frustrado. Moisés, ele estava muito bravo, entendeu? Sabe quando você fica bravo? Sabe quando alguém faz alguma coisa com você e você fica bravo? Sabe quando alguém te trai? Sabe? Você não esperava que era a pessoa que você mais amava na vida, a pessoa que você mais confiava, que você contou, que você abriu o seu coração, de repente aquela pessoa te trai. Você fica frustrado, você fica irado, você fala: meu Deus, eu quero matar. Não dá vontade de matar? Hoje se ele me aparecesse na frente, eu matava ele. Acabava com a raça. Não é possível. Tantos anos de fidelidade, tantos anos de amizade, de amor, de troca. E aí, um dia pro outro, vira casaca desse jeito? Não me ama mais? Não me quer mais? Ele estava nervoso, ele estava frustrado. Entendeu? E quantas vezes a gente não fica frustrado, né? Quantas vezes a gente não fica frustrado com alguém, uma pessoa, com um chefe, com um namorado, com um marido, com um filho, com alguém que você caminha? E quantas vezes a frustração, geralmente, ela tende a mudar os nossos caminhos. Quando a gente está indo por um caminho e de repente você frustra, você quer voltar. Você não quer continuar. Não é verdade? Eu imagino Moisés, ele caminhou tanto tempo com aquele povo, de repente acontece aquilo ali, fala: ah, Deus, deixa eles aí, ó. Eu vou voltar, eu vou embora, deixa eles aí, agora eles que se virem, entendeu, Pai? Porque eu ensinei, eu tenho meu tempo, eu tenho meu exemplo, e olha no que deu, eu vou voltar. Mas é que podia ter voltado. E muitas vezes a gente se frustra e a gente quer voltar. Muitas vezes a gente se frustra consigo mesmo. Às vezes você se frustra com você mesmo. Muitas vezes a gente se frustra conosco, comigo. Eu me frustro comigo mesmo. Porque eu me proponho fazer algo, eu vou caminhar desse jeito agora, agora eu vou conseguir, agora vai ser diferente. E aí eu encontro uma barreira, eu me frustro e eu quero voltar. Eu não quero continuar. Muitas vezes a gente se propõe: eu vou ter uma vida com Deus. Agora sim eu vou ter jejum, eu vou jejuar, eu vou orar todo dia, eu vou ler a palavra todo dia. E de repente a gente se frustra e eu quero voltar. Não, esse negócio não é pra mim. Não, esse negócio eu não consigo, olha, não é pra mim, é pra eles, pra mim eu não consigo, tem que ser forte demais, eu sou fraco, eu nasci pra isso. Só que nós nascemos para um relacionamento, amém? Nós nascemos para um relacionamento com Deus. E a gente se frustra porque a gente tem uma expectativa em cima de alguma coisa. E quanto maior a nossa expectativa, maior vai ser a nossa frustração. Então, nós temos que manter o nosso caminho. Se você no meio de qualquer coisa que tenha acontecido, você se frustrou, você precisa continuar no seu caminho. Você precisa manter o seu caminho, você não pode voltar para trás. Porque Moisés, ele se frustrou um pouco. Muitas vezes a gente se frustra com as pessoas, a gente se frustra com a gente mesmo, comigo mesmo, com você mesmo. Porque você se propõe algo e você, às vezes, você dá uma tropeçada. A gente tropeça às vezes. Porque a gente é homem, mas você precisa continuar, amém? Mesmo que você esteja ficado irado, decepcionado, deprimido, mesmo que você esteja vivendo um sentimento que está doendo dentro de você, a gente não pode mudar o nosso caminho. Amém? Moisés, ele continuou. Queridos, como é que alguém que um dia manda matar 3 mil pessoas, no dia seguinte ele sobe no monte para orar para aquele povo, para Deus não acabar com todo mundo? Você concorda que é muito perto? Imagina você no seu maior nível de nervosismo, no dia seguinte já mudou o seu coração? Naturalmente isso não acontece. Normalmente isso não acontece, né? De um dia você está bravo, no outro dia você vira um intercessor, no outro dia você mata, no outro dia você vira um intercessor do povo. Isso não é algo comum, isso não acontece naturalmente. Mas o que será que aconteceu com Moisés, né? Para ele ter mudado assim de opinião tão drasticamente, tão rapidamente. Abre lá em Êxodo 34. Não, 33. 37. Diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda e da nuvem. O Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, com alguém que conversa com um amigo. Amém? O segredo de Moisés é porque ele todo dia estava na tenda. Todo dia ele estava na presença de Deus. Todo dia o povo via ele indo lá, passando e entrando na tenda. Todo dia ele via a coluna de nuvens lá na porta da tenda, a presença do Senhor lá. E Moisés, ele falava face a face com o Senhor todos os dias. A Bíblia fala que era como se fosse um amigo conversando, era face a face. Então a diferença é a presença de Deus. Ele ficou nervoso, ele, Deus, é a tenda do Senhor. Todos os dias a gente tem que entrar na tenda do Senhor. E Moisés, ele entrava na tenda todos os dias. Era todos os dias o povo via Moisés entrando na tenda. E foi isso que fez diferença na vida dele. Foi isso que curou o coração de Moisés. E foi isso que fez com que Moisés continuasse no propósito que ele tinha de orar para aquele povo. De olhar para aquele povo no dia seguinte com compaixão. Como é que alguém olha com compaixão no dia seguinte depois de ter mandado matar? Não tem, não existe, não tem como, gente. É só a presença do Senhor. É só Deus trabalhando. É só um dia a dia com Deus que transforma os nossos corações. É só um dia a dia, dia com Deus que cura as suas frustrações. Que cura os seus medos de cair de novo. Que cura os seus medos de se relacionar com as pessoas. Que te cura. Que te sara todas as suas feridas. É só a presença do Senhor. Amém. E era isso que fazia a diferença na vida de Moisés. Foi por isso que no dia seguinte ele falou: fiquem aí. Eu vou subir lá. E eu vou pedir para Deus perdoar o pecado de vocês. E a gente vai continuar caminhando. E a gente vai começar de novo, ok? Vamos começar de novo. Vamos de novo. Eu vou orar, eu vou interceder por vocês. Só a presença de Deus fazer uma coisa dessa na vida de um homem, queridos. Por isso que o mundo entende como é que um ladrão sai da cadeia e muda de vida. Viveu 20 anos matando aí, roubando, fazendo tudo que era de mal, não tinha nada. Agora sai da cadeia e converteu. Vamos pra outra. É a presença de Deus. Se a pessoa quiser, ela vai ser transformada. Se ela desejar, vai ter o coração dela transformado. E o Senhor, ele faz nova todas as coisas. Amém? Por isso que as pessoas às vezes elas mudam. Por isso que às vezes você vê uma pessoa e fala: nossa, ela está diferente. A presença de Deus, ela muda as pessoas. A presença de Deus transforma as nossas vidas. Amém? Amém. E ele tinha o costume de entrar na tenda. E ali, ó, todos os dias, Moisés, ele preparava um lugar para o Senhor. Todo dia ele ia lá na tenda e ali era o lugar do Senhor, era o lugar do relacionamento dele com o Senhor. Nós precisamos preparar um lugar para o Senhor nas nossas vidas. Você precisa preparar um lugar para Deus na sua vida. Você precisa preparar um lugar para Deus dentro da sua rotina. Se Deus para você é importante, ele cabe dentro da sua rotina. Porque tudo aquilo que é importante para nós cabe dentro da nossa rotina. Nem que a gente fique sem dormir, vai caber na nossa rotina. Quando a gente precisa estudar, que a gente está na faculdade, a gente vira noites e noites. Não vira? Estudando? Eu já tomei muito guaraná. Pra mim não foi efeito nenhum. Mas eu tentava. Hoje em dia acho que eu conseguiria mais, porque hoje em dia meu sono está meio bagunçado. Mas nós precisamos preparar um lugar para Deus. Amém. Se nós desejamos uma mudança dentro do nosso coração, nós precisamos preparar um lugar para Deus. Porque você, por você mesmo, não vai conseguir curar as suas feridas. Você, por você mesmo, não vai ter o teu coração mudado. Você não vai se fortalecer para que da próxima vez você continue o seu caminho na direção que você estava indo. Para que da próxima vez você não volte como voltou tantas outras vezes. É só preparando um lugar para o Senhor. Amém? Nós precisamos preparar um lugar para o Senhor, para Deus. Amém? Porque quando o nosso coração ele está arrependido, ele encontra um lugar na presença do Senhor para recomeçar. Amém? Um coração arrependido, Ele tem um lugar do recomeço. Então nós precisamos recomeçar se for necessário. Quantas vezes for necessário. Amém? E aquelas pedras que Moisés quebrou, Moisés foi lá e quebrou as pedras. Aquilo representava um coração quebrado, um coração que desceu ali, gente. Deus tinha escrito ali naquelas pedras. Imagina como Moisés estava, olha, eu vou mostrar para o povo o que Deus escreveu. Não foi Deus que me inspirou e eu escrevi, foi o próprio Deus que escreveu. Eu vou mostrar para eles como nós devemos caminhar, como que nós vamos andar. E aí quando ele chegou ali, as pedras virou, quebrou tudo. Ele quebrou aquelas pedras. E Deus falou assim: Moisés, lavra outras pedras. Pega outras pedras, vamos trazer aqui na minha presença. E Moisés pegou as pedras e subiu para o monte de novo. E ali Deus ele escreveu de novo naquelas pedras. Amém? Existe sempre um lugar para o recomeço. O Senhor ele te traz para a presença de novo se você desejar, queridos. Amém? E aquelas pedras elas foram escritas novamente. Existe um lugar para você recomeçar hoje, se for preciso. Amém? Não interessa quantas vezes você se frustrou. Não importa quantas vezes você voltou atrás. Não interessa quantas vezes você caiu e levantou, caiu e levantou. Não interessa o seu passado. Não interessa aquilo que você viveu lá atrás. Nós precisamos entrar dentro da tenda. Nós precisamos entrar dentro da tenda todos os nossos dias. Amém? Sabe que nessa passagem a gente vê muitas vezes muitos pedidos de Moisés sendo respondidos. Quando, antes de Moisés descer, Deus falou que ele ia acabar com todo mundo. Ele falou assim: o povo é muito teimoso. Esse povo não dá pra caminhar mais com eles. Eu vou acabar com todo mundo e vou fazer uma nova geração de você, Moisés. Porque não dá mais. E Moisés desce, ele volta, ele intercede pelo povo. Ele fala: não, eles são teu povo. Vamos começar de novo, né? Não acaba com todo mundo. E aí Deus fala: tudo bem. E aí depois Deus fala: olha, só que eu não vou com vocês. Porque esse povo é muito teimoso. Eu vou acabar com eles. Aí Moisés fala: não, Deus, vamos com a gente. Mas como é que nós vamos saber se o Senhor é conosco, se o Senhor não for com a gente? E Deus fala: tá bom, eu vou. E Moisés pede para Deus: mostra-me, eu quero te ver. E Deus ele mostra a glória dele para Moisés. São tantas coisas que Deus fez ali. Tantos pedidos que foram atendidos. Agora, sabe, eram pedidos que agradavam a Deus, né? Você imagina no meio de uma frustração, você pedir para Deus ter misericórdia daquela pessoa que te frustrou. Isso é uma oração que agrada a Deus. Amém? Porque naturalmente ele fala: olha, Deus, mata eles. Você não queria matar? Ai, vamos lá, eu acabei com o pecado, você acaba com o resto. O coração frustrado tem um desejo desse. Só que Moisés, ele não andava em cima das vontades dele. Amém? Ele tinha um relacionamento com Deus. E o relacionamento dele com Deus mudava até o desejo do coração dele. e mudava as orações, e mudava o olhar dele em relação às pessoas. O Senhor, Ele tem compaixão para nós. O Senhor Ele quer que nós sejamos cheios de compaixão. Porque a gente vai se frustrar, gente. Você acha que essa foi a única vez que você se frustrou aí? Se você pensou, se você lembrou de alguma coisa aí que aconteceu com você? Você fala, nossa, teve uma vez. Olha, foi difícil, viu? Foi difícil. Você vai se frustrar de novo. Você vai ficar bravo de novo. Você vai ficar decepcionado de novo. Muitas vezes, com você, com seu marido, com a sua esposa, com teu filho, com teu amigo, comigo. Porque a gente é humano. Tá? Toda a frustração não só é curada na presença de Deus. Aleluia. Qualquer frustração que seja. Qualquer dor, qualquer ferida que você tem interna aí, é Deus quem cura as nossas vidas, amém? Sabe que uma vez eu passei uma frustração assim muito grande na minha vida. E eu vivi muito tempo assim, com aquele negócio corroendo meu coração. Assim, foi bem difícil pra mim. Algumas pessoas ficam iradas. Outras pessoas ficam decepcionadas, outras pessoas ficam machucadas, deprimidas, esgotadas. Eu fiquei apática. Falei, deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu ficar quietinha aqui. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Né? Pior coisa é ficar apática. Pior coisa, isso é uma. É terrível. Porque para você sair desse lugar é muito difícil. Mas a presença de Deus, ela te tira até desse lugar da apatia. Amém? Glória a Deus, para poder transformar o coração de uma pessoa que está apática. Mas é a tenda, é a presença, é todo dia ali, ó. Todo dia você vai e você tem um desejo que aquilo mude. E aí o Senhor, Ele vai trabalhando, o Senhor, Ele vai transformando. Você tinha vontade de matar, no outro dia você tem vontade de só dar uma forcadinha. No outro dia você fala, tá bom, vou pra minha mão, mas que raiva que eu tô dele ainda. E outro dia você fala, Deus, tem misericórdia, Jesus, salva ele, Pai. Olha, Deus, o Senhor é tão lindo, Jesus, dá pra ele aquilo que o Senhor tem dado pra mim, Pai. É um coração transformado, nós precisamos de ter um coração transformado para curar as nossas frustrações, para continuar caminhando no nosso propósito, amém? Para nós não voltarmos para trás e continuarmos. Se ali na frente você se frustrar de novo, você já vai estar mais gabaritado ali, você vai estar mais, ó, vai estar mais forte com Deus ali no seu caminhar, e ali você continua, amém? Só Deus mesmo para curar as nossas vidas. Amém? E de uma pessoa para outra pessoa, às vezes as coisas elas são diferentes. Né? Eu sou diferente de você. Eu sou diferente dele. Então, Deus, Ele pode trabalhar diferente. Mas, na presença de Deus, Ele vai curar. Amém? Amém. As suas frustrações. Os seus medos. Tudo aquilo que você já viveu, que às vezes ainda está machucado aí dentro de você. Levou um tempinho comigo, não? Nem te conto. Foi demorado. Mas um dia ele fez. Amém? Amém. E olha, ele fez. Amém? Deus transformou a minha vida. Amém. Porque ele é bom. Que Deus, Ele é sempre bom. Mesmo que as pessoas te frustrem, o Senhor continua sendo bom. Amém. Mesmo que você se frustre com Deus, você fala, Deus, mas por que isso está acontecendo agora? Eu não estou entendendo. Ele continua sendo bom. Independente daquilo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, Deus, Ele é bom. Então entra na tenda todo dia lá na sua casa. Entra na tenda e vai buscar a face do Senhor todos os dias. E Ele vai curar as nossas vidas. Amém? Amém. Queria que você curvasse a sua cabeça. Amém? Deus agora. Yeah.

Deus.